A Rádio Cultural Comunitária Gaivota FM apresenta Espaço Local, um programa dedicado à música local de Ubatuba. Espaço Local, toda quarta-feira a partir das 6 da tarde aqui na Gaivota FM. Muito bem, agora 6h11. Uma ótima noite para você, esse início de noite mesmo no horário brasileiro de verão, né? Ainda para se adaptar, né? De 7 a 10 dias, segundo especialistas e médicos. Mas tudo bem. Verão fica bem melhor pra gente, né? Seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Espaço Local, um programa dedicado à música, à sua música, isso mesmo. Você que compõe, toca um instrumento, acredita nas suas ideias, nas suas composições, esse é o espaço que a Rádio Gaivota FM está liberando para você. Nós já estamos com o Momento Espaço Local ao longo da nossa programação, com bandas como Engrenagem, Raman, o Jean Kidzu, está devendo uma visita aqui para o programa. Tem o Vissa, tem o pessoal do Psycho's Jazz também. E cada vez mais agregando mais gente. Também amanhã, né? Lembrando, amanhã dia 23, festa. Isso daí é o Encontro Espaço Local. E agora nós temos o Programa Espaço Local, com a cena musical que está efervescente para todos os estilos musicais aqui no Brasil, aqui em Ubatuba, desde da MPB, do reggae, do pop, da música erudita, do instrumental, do jazz. Tem muita coisa rolando, do classic rock, do free rock. E hoje, fazendo jus ao nome do programa Espaço Local, esse foi esperto, ligou para mim, entrou em contato via Facebook. Queria saber, ó, eu sou músico daqui da cidade, tenho um trabalho próprio, gostaria de participar do programa. E ele hoje está aqui, esse nosso quarto programa, né? Hoje tenho aqui a grata surpresa, tá? E estamos recebendo um lusitano. Uma boa noite para você, meu caro lusitano. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos os ouvintes da Gaivota FM. Satisfação estar aqui hoje. Muito obrigado pela oportunidade. Legal. Valeu mesmo. Quero também parabenizar a rádio para ver esse espaço aí, muito importante para valorizar aqui os músicos da cidade. Show de bola. Isso é importantíssimo mesmo, e eu não me canso de falar que a cena musical de Ubatuba realmente está efervescente. A tecnologia também ajuda bastante, né? Hoje, para você produzir o seu som, o pessoal aí está aí correndo, claro. Precisa sempre de um técnico, de um bom profissional, né? Na finalização, na distribuição, mas na captação ali, e no principal, que é você mostrar a essência que você tem. Hoje em dia a coisa está bem a nosso favor. Bem mais fácil mesmo. Mas antes de mais nada, né? Tudo depende do talento, com né? certeza. Então vamos lá, então. Começando aqui nosso bate-papo com o Lusitano. Vamos começar no básico, né? Como é que você começou, né? O que que te influenciou? Você faz um estilo, né? Que a gente estava conversando, você vai para um caminho do folk, né? Isso. Aquela mais coisa... folk rock, mas meio Bob Dylan, assim. Isso, Neil Young. Violão e voz, isso. Né? Não curte muito uma banda, né? Então... Só que não curte, né? Mas para alguns caminhos, principalmente no folk, às vezes só o violão e voz já resolve. Né? É, sim. Então, diz para mim aí, como é que você... O que que te fez você começar a gostar de música, você tocar, né? No caso, você toca um violão, né? Uhum. Então, como que você começou essa empreitada? Bom, então, meu contato com música começou aos 13 anos, de instrumento mesmo. Eu ganhei um violão e tal, mas antes disso, eu comecei a escrever já num caderninho pequeno algumas músicas. Bem engraçado até, porque eu escrevia marchinhas de carnaval. Não há nenhum problema, música em primeiro lugar. Sim, é música, mas é pra você ver a diferença, assim, né? Porque eu fazia marchinhas de carnaval, eu ia ver os blocos aqui da cidade. Sim. E inventava marchinhas assim, anotava. Mas esse caderno, infelizmente, eu perdi ele. Pô, isso é bom pra resgatar, hein? Aí, aos 13 anos, eu ganhei meu primeiro violão, 13 para 14 anos, de um cara desconhecido, que eu nem sabia quem era ele, assim. Eu fui fazer uma viagem e ele perguntou, pô, você gosta de violão? Você gosta de música? Eu falei, pô, eu gosto. Ah, então toma esse meu violão aqui. E quando ele deu pra mim aquele instrumento, eu meio que me senti na obrigação, pô, tem que aprender a tocar esse negócio, né? Pô, que bom, então hein? Aí eu foquei mesmo, comecei a estudar, fiz aulas aqui na Fundarte mesmo, com o da Lua. Sim. Ele foi meu primeiro professor de violão. E aí fiz 2 anos, depois já migrei pra guitarra elétrica. E aí depois de um ano, eu já comecei a compor minhas próprias músicas, assim, focada no estilo que eu toco hoje mesmo. E aí, tô fazendo meu som. E quais são as suas influências? Bom, que te leva a inspirar você fazer essas músicas hoje? Minha principal influência, assim, são os artistas da década de 60 e 70, alguns da década de 50. Mas principal mesmo, eu posso citar o Bob Dylan, assim, que eu adoro. Sim, sim. Os Beatles, tem os Rolling Stones também, algumas bandas. Neil Young, artistas de folk mesmo, que são consideradas a música de protesto, né, dos anos 60, assim, meio que já poderia ser considerado meio punk, assim. São os caras que eu mais escuto mesmo. Algumas influências nacionais, uma banda nacional que eu gosto muito, que é da época também, os Mutantes, que eu acho fantástico, assim, o som deles. Mutantes é incrível. Uhum. É ao concurso totalmente. É o que a gente tem de melhor na década de 60 e 70. E com até certeza. Hoje, assim como os Beatles, eles sempre fizeram um som muito à frente do uhum. seu tempo. Dava pra comparar mesmo com os Beatles, assim, na época, assim, porque eles faziam um som fora de série, assim. E se contar os instrumentistas, né? Uhum. O Sérgio Dias, a própria Rita Lee, né? Uhum. Pra quem não sabe, ela é multi-instrumentista também. E ela também era responsável por fazer aquela parte mais da alegria da banda. Aquele gracejo, né? Isso. Que a mulher traz, assim, dela. Sempre. Isso. E o Arnaldo, que é fantástico, né? Outras... A alma da banda. Com certeza. Tem outras influências também. Eu gosto muito do movimento da tropicália, o tropicalismo, assim, o próprio Caetano Veloso, Tom Zé, eu gosto também do Jorge Ben, entre outros, assim, não dá pra citar todas as influências, assim, senão... Ok, então, eu vou fazer aqui só um adendo, que nós iríamos pela primeira vez trazer, né, no caso seria um lusitano, pra gente, ele trazer o violão aqui e fazer um ao vivo, mas a gente vai deixar pra uma próxima vez, tá? Primeiro vamos apresentar, ele tem alguns sons aqui já preparados, já que ele gravou há mais de um ano, lá, ali no início, né, dessa empreitada, e você também tava falando que o Espaço Local vai ser um start pra sua carreira. Isso, exato, aqui hoje eu tô lançando oficial mesmo o projeto solo do Um Lusitano, uma coisa que eu venho meio que trabalhando nesse tempo de um ano, assim. Eu comecei meio que gravando por brincadeira mesmo na internet. Sim. E o retorno foi muito positivo das pessoas que escutavam e comentavam, pô, gostei do seu som. Mesmo com a qualidade baixa que eu gravava, as pessoas estavam escutando e gostavam. Você sabe o que é isso? Isso é o poder da música própria. Isso. Porque é muito legal quando um amigo seu te vê executando um som de algum ídolo que a gente gosta, que a gente procura, né? Que se espelha. Isso é legal. Agora, quando você propõe a mostrar o que você pensa, a maneira como você toca, as pessoas olham de maneira diferente e escutam de maneira diferente e acabam valorizando mais do que, de repente, no caso, tem os guitarristas que ficam tocando inúmeras escalas, ficam fazendo cover, coisa e tal, e no momento que ele faz a própria música, aí o negócio pega. Uhum. Vamos fazer o seguinte, vamos tocar a primeira música, então. Essa é a música Johnny e Sua Faca. Essa é bem característica, né? Você tá curtindo o programa Espaço Local? Espaço Local. Lá vem Johnny e sua faca. Lá vem Johnny e sua faca. Lá vem Johnny e sua faca. Oh yeah. Ele não tem medo. Ele Ele não tem medo. Oh yeah, Johnny. Johnny se corta com sua faca. Johnny se corta com sua Para você que está ligando o rádio nesse instante, esse é o programa Espaço Local, um programa dedicado à música local, à sua música aqui de Ubatuba. Você acredita no seu som? Você tem uma música? Você compôs? Então, traz aqui pra gente, entre em contato. Nós temos o telefone 38335550 ou, já sabe, gaivota.fm.br. Entra lá, aí tem o momento Espaço Local, tem muita coisa bacana lá. Aí a gente troca uma ideia, você vem aqui, conversa comigo e logo mais sua música estará tocando aqui nas asas da Rádio Gaivota FM. Legal esse som, hein, meu caro lusitano? Johnny, valeu. E sua faca. Característico mesmo, é bem folk. Sim. Mesmo. Pegada bem folk mesmo e... Ah, essa música aí eu acho ela engraçada, assim. Eu acho que eu componho de uma forma meio engraçada minhas músicas, elas acabam meio que soando engraçado, meio sátiro, assim. Não, mas isso, você sabe que ter humor na música faz uma grande diferença. Uhum. Quem falava muito disso era o maestro Frank Zappa. A música, quando não tem humor, não tem a menor graça de ser tocada. Ela tem que ter um algo a mais. Ela não pode ser caricata, mas ter um bom humor ali, de vez em quando uma acidez no comentário, um sarcasmo ali, uma brincadeira... É fantástico. Pô, Mutantes mesmo, a gente estava falando aqui, os gracejos da Rita Lee, era bem por esse caminho, sem contar tantas outras bandas, né? Isso. Vamos perguntar uma coisa aqui, por que de um lusitano? Então, esse nome, ele surgiu depois de uma separação, mas foi uma separação amigável, assim. Eu fazia um som com um amigo meu, inclusive ele apresenta até o Agenda aqui, o João. Isso, o João. O João tá sempre aqui com o Felipe. Eu fazia um som com ele e tal, e a gente tava querendo achar um nome, assim. Então a gente chegou no Os Lusíadas, que faz uma referência a Luiz Vaz de Camões e tal. Sim, sim. E a gente acha interessante. E a gente, pô, vamos colocar esse nome. Aí a gente tocou um tempo junto, e aí depois a gente parou de tocar. E aí só sobrou eu, assim, ó. Eu quis continuar tocando, aí sobrou um lusitano. Você perdeu a ideia original, continuou com o lusitano. Isso, aí eu adotei e falei, só tem eu, então vai ser um lusitano. E também eu acho que soa forte, assim. Não, legal, bacana. Antes de mais nada, eu gosto sempre de falar uma coisa, acredite no seu som, defenda o seu som. Se você vai criar um personagem, defenda ele. Se você vai ter um nome artístico, defenda. Isso é o que faz a diferença. Ultimamente, que a gente está falando de... influências, de tecnologia, hoje todo mundo pode pegar um celular, uma câmera digital, fazer o seu post, fazer o seu vídeo, coisa e tal. Então, na verdade, para você se distanciar ou para você se destacar, você tem que, antes de mais nada, acreditar no seu som, porque não adianta nada falar assim, ah, eu toco violão, aí você pega, você toca o violão, ah, não, você tem uma música, ah, tem, mas, meu amigo, primeira coisa, você tem que quebrar esse bloqueio de achar que não, que não, que não. Vamos fazer o seguinte, vamos de mais música? Opa. Temos agora Como Eu Fico Quando Você Passa. Esse é o programa Espaço Local. Espaço Local. Eu te levaria pra minha casa. Chegando lá, eu tiraria sua roupa e te faria mulher. Mas como não posso, eu fico só imaginando, chorando. Thank you. FM. A Rádio Gaivota FM, a rádio que agita Ubatuba, programa Espaço Local, hoje recebendo um lusitano. Acabamos de ouvir aí a música Como Eu Fico Quando Você Passa. Legal a letra, hein? Você tá falando aí que tem um duplo sentido também. É, sim, né? Sabe como funciona a cabeça de nós homens, né? Quando vê uma mulher passando bonita na rua, sim, né? Sim, sem dúvida. E já começa a imaginar. Tá certo. Ó, tá aí um grande exemplo pra você aqui. Você que tá ali, será que eu vou... eu queria aprender a tocar um instrumento, gostaria de fazer uma música e coisa e tal. Olha só, vamos se espelhar aqui num lusitano aqui, que ele já tá cheio de responsabilidades aqui com a música em primeiro lugar, e já tá criando a sua própria identidade, fazendo um bom folk, e o melhor ainda, cantando em português, tá? Tem alguns estilos que a característica seria uma língua estrangeira, principalmente no inglês, né? Já que as suas influências, né, tá ali ligado a Neil Young, Bob Dylan, né? Mas... tem que acreditar. Se acreditando, acho que sua música vai longe. Deixar mais algum recado aí? Você tem um telefone de contato? Então. É, já que você está começando a lançar aí a sua carreira hoje. Que bom que a gente está fazendo esse papel, esse primeiro empurrão, né? Lembrando, nós ainda vamos trazer novamente, mais uma vez, um lusitano aqui. Ele virá com o seu violão e a gente vai fazer um ao vivo aqui para... E é diferente também, claro, você ter o seu registro no estúdio é interessante, mas o ao vivo ele mostra ali, né, a respiração de uma maneira diferente. Manda aí seu telefone de contato. Bom, aí, então, quem quiser entrar em contato com o Lusitano é só ligar 12, né, 3832-1480. Tem já fanpages, tem alguma coisa? Por enquanto ainda não. Aí não? Então tá bom. Então, repete de novo o telefone, então. 12-3832-1480. Ok. Você quer falar mais alguma coisa? Deixar mais uma consideraçãozinha aí? Porque a gente, daqui a pouco, a gente tem um bate-papo com os organizadores do festival, o segundo festival Rock em Ubatuba, que estará agitando esse final de semana aí dentro das comemorações do aniversário da cidade. Então, só quero agradecer mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigado mesmo à Rádio Gaivota. E é só isso. Obrigado mesmo e... curta o som, né? Curta o som. Ok, então. Valeu, então. Já sabe, então, nós estamos fazendo... na verdade, eu estou criando mais parcerias aqui com os músicos. E você, claro, que já está sempre convidado a aparecer aqui. Principalmente se tiver com música nova. E aí nós vamos fazer aquele ao vivo. Beleza? Com certeza, né, cara? Valeu, então. A saideira, então. Vamos com a música Casório. Essa música aí, eu escrevi inspirado na minha namorada, Melisa, ela deve estar ligada aí na Rádio Gaivota. Um beijo. Tá certo, esse é lusitano, meu cara. Valeu, então, vamos com a música Casório. Até a próxima, daqui a pouco a gente conversando com os organizadores do Festival Rock em Ubatuba. Então segue aí com um lusitano. Tchau, mãe, estou indo embora, cercarem da mesma carne daquela moça que conheci. Pois agora é minha vez de brigar, casar e por fim ser feliz. Tô aprendendo e crescendo enquanto ela faz feijão. A casa, os quartos dos nossos filhos que virão depois. Não sou mais aquele garotinho que sonhava ser bombeiro ou policial. Sou pai de família, trabalhador, que leva os filhos pra escola. Tô aprendendo e crescendo, enquanto ela faz feijão. Levando as crias pra escola, esqueci de comprar um pão. Meu amor, cadê o pão? Não me diga que esqueceu. Nossos filhos estão morrendo de fome. Desculpe, minha querida, mas não recebi hoje. Meu patrão não me pagou. Tô aprendendo e crescendo, procurando outro emprego. Meu patrão me demitiu. Vou trabalhar de casa inteira com meu pai. Programa Espaço Local, e recebemos aí um lusitano. Acabamos de tocar a música Casório. A gente também ouviu uma música chamada Como Eu Fico Quando Você Passa, e Johnny e Sua Faca. Agora faltando 26 minutos para 7 da noite, dentro do horário brasileiro de verão. Agora vamos trocar uma ideia com os organizadores do evento que vai estar agitando a cidade esse final de semana aí, dentro do Festival Rock em Ubatuba. Já estamos trazendo a galera aqui, hein? Sim, para você que está ligando o rádio nesse instante, essa é a segunda parte do nosso programa Espaço Local. Recebemos primeiro um lusitano e agora os organizadores do segundo festival Rock Ubatuba, com o Elton e o André Felipe. Como é que tá, meu caro André? Tudo bem? Beleza, Bruns? Tudo certo? Segunda-feira eu chamei o Mauro Lauro de professor. Eu chamo você de professor também, porque é com vocês que eu entrei nesse mundo do rock e sou muito grato, inclusive. Ok, quem me dera, hein? Valeu aí pela parte que me toca. Não, mano, mas é verdade, cara. Ó, quando eu entrei aqui na Rádio Gaivota em 2002, eu conhecia muito MPB, muito samba, muito outros gêneros da música, e o rock, lógico, eu conhecia, mas eu não tinha afinco, não gostava do rock. E aqui eu aprendi, conheci muita coisa boa, na qual eu agradeço imensamente, porque eu entrei num outro mundo. Sou fã de Led Zeppelin, The Doors, por conta da Rádio Gaivota, e eu agradeço de verdade. Que bom, isso é muito bom de se ouvir, hein? A gente leva as pessoas para o bom caminho. Mas vamos falar aqui do... tá certo eu chamar de segundo tá festival? Certo, tá certo. Eu me lembro que ano passado você me fez isso em loco, todo esse comentário. Você foi lá, veio me cumprimentar, dizendo que se não fosse eu, coisa e tal, a Rádio Gaivota. Mas enfim, você já fez parte aqui do nosso cast, né? Você sabe que a gente corre atrás de boa música. Sim, e vocês agora estão fazendo pela segunda vez aí. Falem pra galera aí o que vai estar acontecendo. Vamos reforçar a história do segundo festival Rock em Ubatuba. Então, graças a Deus entrou aí no calendário da cidade. Então, provavelmente esse é o segundo e vai ter o terceiro, o quarto, o 15º e assim por diante. E a prefeitura, graças a Deus, acreditou no trabalho, mesmo porque ano passado a gente fez uma correria incrível. Em 15 dias nós conseguimos realizar. O Elton está aqui do meu lado de prova. Aliás, ele que foi o causador de tudo isso, porque ele fez o meio campo com a prefeitura. E deu tudo certo. Graças a Deus, as bandas se inscreveram. Foram 25, temos vaga para 16. Fizemos o sorteio justamente aqui na frente da rádio, com a presença, sim, inclusive, sim, do Mauro Lauro. Isso. E foi muito bacana. Fizemos aí em 2 dias. O primeiro dia vai ser na parte da noite, onde teremos 5 bandas, E no segundo dia, com 11 bandas, vai ser ao longo do dia inteiro até encerrar e começar os outros shows e continuar as festividades aí do aniversário da cidade. Ok, então, você quer passar aí o nome das bandas e coisa e tal? Quer fazer mais algum adendo? Eu sei que no primeiro dia, né, vai ser uma coisa um pouco mais voltado mais pro pessoal mais rock pesado, né? Exatamente, dia 27, segunda-feira, a partir das 18 horas, vai até meia-noite, teremos 5 bandas. Divino, Mestres e Santos, banda Stone Age Blues, banda Vandalistas, Psycho Jams e Overdose Nuclear. Então é mais um dia metal, né, pra quem gosta do rock mais pesado, rock and roll, all night. É, uma coisa mais extrema, né? Mas legal, pô, bacana mesmo. E no dia 28? Dia 28, com o aniversário de Ubatuba, vamos começar aí na parte da manhã, vai ser às 10 horas, vai até às 22h30. Teremos Bruno Bastos e banda, banda San Jones, banda Mitra, banda Jump, banda Triplo, ou Triple, banda PA3, banda Ostra Coisa, Bira Romero e BR-101, banda Jazz One, banda Vênia do nosso queridíssimo Mauro Loro. E você também vai estar junto? É, sou baixista. Lógico. E banda Raman. E é isso aí. Aliás, essa veia rock do Mauro me impressiona, cara. Realmente é o cara. Ele que me indicou um livro que eu sou eternamente grato pela indicação, que é o Led Zeppelin, Quando Gigantes Caminhavam Sobre a Terra. Ah, legal. Livro fantástico, fantástico. Eu tenho esse livro. Maravilhoso. Inclusive até dá de sugestão pro nosso amigo ouvinte. Ah, sim, sem dúvida. Mais alguma coisa que vocês querem falar? Vamos estar enaltecendo e chamando bem a atenção aí da galera aí. Pela segunda vez. Que bom que isso entrou no calendário da cidade, hein? Já vamos torcer pro terceiro já. E que venha mais e cada vez mais. Inclusive, ano passado, eu tenho uma amiga minha que é casada com um grande radialista, que eu vou falar já o nome dele, que ela viu a movimentação, a divulgação no Facebook, enfim. Falou assim, pô, André, eu vou ajudar você. E o marido dela é um dos locutores, um dos principais locutores da Kiss FM. Oh, legal. Que é o Tietchan Marco Antônio. Sim. Aí ele deu uma grande força, ele falou no ar lá sobre o Rock em Batuba, aproveitou pra enaltecer nossa cidade, falou... Assim, sabe, me deixou até emocionado, porque a Rádio Kiss é uma das maiores referências. Sim, a Rádio Rock hoje do Brasil. De São Paulo, né? Depois de 89, né? Exato. É, 89 voltou, né? Tem toda essa história também. Mas que bom, né? Eu tô sempre falando aqui com o programa Espaço Local, né? Que a cena musical de Ubatuba tá muito forte. E a parte do rock and roll, meu amigo, tá borbulhando pra todos os cantos. Só perto de casa já tem uma banda que os caras estão fazendo um instrumental fantástico. Ainda não sei o nome dos caras, vou atrás dos caras ainda. Ah, sem contar, né? Eu vou fazer aqui, divulgar o meu peixe também. A banda Vênia também, a gente também tem som próprio. E... a cena tá, ó, só por fato também do Engrenagem e o Raman, que são duas bandas que fazem parte aqui da programação, não só da rádio, principalmente do Momento Espaço Local, eles já alçaram um voo bacana e foram para 89, tocaram o som, e as pessoas estão reparando que no litoral o rock and roll está dominando. Isso aqui era uma característica que antes era do Vale, São Paulo, Grande Centro. Mas, na verdade, o litoral está fervendo de rock. Essas duas bandas que você citou agora são duas bandas que levam realmente muito a sério. Eles têm CDs, eles têm clips, videoclips. Já são profissionais do ramo, não tem mais aquela coisa de... tá tudo bem, é uma banda independente, mas são profissionais, eles vivem disso, entendeu? E acreditam no som próprio. Isso, para mim, é o principal de tudo. O meu primo é um grande guitarrista, você deve conhecer muito bem, que é o Dedé. Sim. Ele parece que tá montando uma outra banda, tá morando em Caraguá, mas segundo o que ele me disse numa conversa informal esses dias atrás, ele falou que são músicos de grande potencial técnico. Sim, legal. Assim como ele. Sim. Né? E tá para lançar aí, não falou em nomes nem nada, mas já está ensaiando e em breve vai estar bombando também no litoral. Oh, legal então. Quer deixar mais algum recado aí? Quer falar sobre o campeonato de skate também, né? Vamos aí, agora a vez do Elton aqui, deixamos só na mão do André. Fale, Elton, manda seu recado. Boa noite, Bruno, boa noite a todos os ouvintes aí da Rádio Gaivota. Bom, acho que o André ele falou bem aí sobre o evento, a iniciativa. Atendemos aí 16 bandas com 25 inscritas. Eu acho que já é um momento histórico aí de democracia, na qual todas tiveram direitos iguais. Infelizmente nem todas vão ser atendidas, mas as que não são já estão compreendendo o propósito do evento, que é abrir espaço para as bandas locais, sejam elas já renomadas ou não. E eu acho que tem que agradecer os apoiadores, a própria prefeitura, sim, claro. Né, por oferecer a estrutura, ressaltar a realização da M junto ao André, que é o idealizador, e levantar essa bandeira. Eu acho que só valorizar as bandas de fora não é a proposta que nós queremos. Sim, é tentar levantar uma bandeira de benefício à classe. E o skate vem junto pelo segundo ano aí, conjugado ao festival. É a terceira e última etapa do Circuito Municipal AUSC, que promete também levantar a praça aí no domingo e posteriormente segunda e terça com muito rock and roll. Oh, legal. Eu me lembro muito do ano passado. Foi uma vibe super legal, que antes de mais nada, quando se fala em festival, antes de mais nada é um encontro de amigos, de músicos, para descontração. Eu já vi vários comentários já das bandas que não entraram, mas que tocaram na edição anterior. Eles estão todos felizes e eu achei bem legal. Você estava comentando a respeito de bom senso, do pessoal. Eu acho que tem que ser dessa forma. Não dá para você fechar só no nicho, dizer que só 3, 5 determinadas bandas que só representam. Existem várias outras. Claro, umas se dedicam mais, outras têm o propósito de só acreditar no som. Outros não, outros têm que trabalhar com outras coisas. Não dá para só viver disso. Mas eu me lembro que ano passado foi uma diversão atrás da outra, de ver os amigos tocando e trocar ideia com os amigos que estavam se prestigiando. E eu acredito que esse ano não vai ser diferente, vai ser, acho que até melhor, né? Sem dúvida, né? O evento agregou mais 4 bandas, né? Sim. Do ano passado pra cá, que eram 12, serão 16. E a própria Raman, Supermáfia, Complexo B, a Level 5, que não estão nessa edição, fizeram um grande show. Raman está, desculpa. A Engrenagem, a Supermáfia, a Level 5 e a Complexo B, eles fizeram um grande show, né? Agregando muito ao festival. E eu acho assim, o princípio de tudo foi transparência, desde o início, as reuniões, os músicos construíram o modelo de edital, né, de acordo com as suas demandas, inclusive exploramos aqui o espaço do shopping em si, mas aqui perto da Rádio Gaivota, e todos os músicos eu acho que se identificaram muito com o Mauro ali presente, o Giazone fazendo parte desse festival, são dois titãs aí do rock local. É, eles já trilharam, né, desde ali na década de 80, 90, aí nos palcos aqui da cidade. Eu era bem pequenininho, já ouvia Arame Farpado lá na Aratoca com meu pai. Isso aí. Então acho que é um motivo de orgulho essa realização. Eu só tenho a agradecer ao André por dividir esse sonho com a gente. E eu acredito que, antes de mais nada, esse evento é da sociedade civil. Todos temos um pouquinho dele. Sim, temos uma parcela de contribuição e o sucesso vai ser para todos, né? Sim, claro. Pô, a gente só está aqui fazendo um papel de amplificação, porque quanto mais gente ficar sabendo e para ir para lá, chamar o pessoal para esse final de semana, a partir do dia 26, claro, o festival é 27, 28, mas a partir do dia 26 aí, já vai lá pro lado da pista de skate, né? Vou deixar isso bem claro. Vai ter toda uma programação da festa da cidade, que esse final de semana são 377 anos, né, de Ubatuba, e vai ter um palco principal, coisa e tal, mas ali ao lado, na pista de skate, é onde o caldo vai estar fervendo, né, meu cara? Isso aí, eu gostaria de convidar os ouvintes também, para quem puder estar compartilhando nas páginas de Facebook sobre o evento, curtindo a página, estimulando cada vez mais pessoas terem acesso. Fala aí a página no Facebook. Então, o Facebook é Festival Rock em Ubatuba, né? Simples, é fanpage. Aí tem o evento também, que você pode garantir a sua presença. E tem o blog, né? Que é festivalrockemubatuba.blogspot.com. Então, através desses meios aí, tem toda a informação. E é isso aí, o campeonato de skate vai pegar também, e eu acredito que o Batuba agradece, né, com essa comemoração ecumênica, laica e toda misturada, claro, onde vai estar todas as tribos, todas se respeitando do início ao fim. Lembrando, é a cena rock, mas dentro do rock existem várias vertentes, e claro, você não vai chegar só achando que vai ter barulheira ou coisa e tal, não é bem por aí, tem para todos os gostos, isso eu garanto. Vou defender novamente o Vênia, fazendo ali o bom e velho classic rock, e o free rock junto, que é uma mistura bem legal. Perfeito, e completando só, após o show do Vênia, que é a penúltima banda, vai ter a premiação aí do circuito Pro Surf, né, realizado pela Associação Batuba de Surf, na qual, na sequência, a banda Raman vem fechando com chave de ouro. Ok, então. Obrigado a oportunidade aí, mais uma vez, agora vou passar pro meu amigo André. Considerações finais aí, meu caro André. Exatamente, também queria agradecer o espaço, Bruno, muito obrigado mesmo. Eu queria só deixar um recado aqui, que o Rock em Batuba, além de ser um evento musical, também tem um porquê. A gente quer passar um grito de paz na temporada do batubense. Através da música, a gente quer passar essa mensagem para todos os turistas, para todos os que estiverem presentes, para os locais principalmente, que são os responsáveis pela ordem, muitas das vezes também pela desordem, infelizmente. Sim, claro, né? Mas temporada é sempre uma loucura. Exatamente, mas essa é a essência do evento, passar uma mensagem de paz para a população de Ubatuba e para os turistas também. Através da música dá para fazer muita coisa e várias conquistas. Bom, só tenho a desejar muita sorte e que dê tudo certo aí nessa segunda edição do festival. Estaremos lá, vou estar prestigiando com certeza na segunda-feira, ali que tem bandas de conhecidos, e estaremos lá na terça-feira, lá quebrando tudo com Vênia e prestigiando todas as outras bandas. Também estou super curioso aí com o Jazz One, aí, que é a banda do Jazzone. Tá, eu, ainda bem que eu faço parte da brincadeira ali junto com o Mauro Lauro, e também não vou deixar de mencionar o guitarrista da Vênia, o Fernando Medeiros, que também tem uma longa data aí de carreira musical, ele vem, fez parte da década de 70, 80, e assim, junto com o Mauro, eles já fizeram um projeto na década de 80 também, bem interessante. Ou seja, eu só tenho a agradecer também, e vai ser bem interessante, bem legal mesmo, vamos lá nos divertir. É isso aí, Bruno. Obrigado mesmo, de coração mesmo. E eu deixo aqui mais uma vez o convite. A você que está em casa, você que está nos ouvindo aí, compareça lá na pista de skate, que é a Praça Capricórnio, né? Sim. Estaremos aí no, na segunda-feira, dia 27, a partir das 18 horas, vai ser um evento noturno. E no dia seguinte, com o aniversário de Batuba, vai ser um evento diurno, começa às 10 da manhã, vai até às 22h30 e com muito som de qualidade. Ok, então. Valeu, meus caros. Força. Esse é o programa Espaço Local. Agora vamos fazer o seguinte, vamos com música, depois a gente segue a nossa programação, daqui a pouco está chegando a Voz do Brasil. Espaço Local, encerrando a sua, seu programa de hoje, até a próxima quarta, um beijo e tchau. Passar por mim, terra de ninguém. O filho chora e a mãe não vê. Que tem bandido, bagunceiro e gente falsa até morrer. Tenho que tomar cuidado pra eu não me esborrachar. Tanta coisa que acontece debaixo do nariz e a gente nem percebe. Olha aqui, o seu rapaz, se fosse dessa sua lá, eu preferia me esconder. Sou tranqueira que não presta, eu só quero viver longe de você. Meu irmão, brindar o carro talvez não seja a melhor solução. Traça segurança, eu não sou ladrão e já tô indo embora daqui. Acho bom, talvez um dia vire sim, que o dinheiro não. Pode comprar tudo nesse mundo, desse aquele que é honesto e não precisa mentir. Não precisa mentir. Se sai de ser pecado, no mar que sai nos caras manchados com nosso sangue. Meu povo pede paz e não suporta mais sua gangue. Chega de bang bang, tanta gente morre em vão. Eles se ladrão, que às vezes pega o mesmo botão. Bem-vindo à contradição, manipulada pela mídia. Televisão maquiada te transforma em estatística. A situação tá crítica, ainda mais na política. Revoltado com essas fitas, percebi a terrorista. Vai de fora na física, se fala do central. Passa fogo em Brasília, vão pagar por todo o mal que foi causado. Por cada centavo que foi roubado, desviado pela ambição do verme. Engravatado, mas então eu paro e penso que a solução não é a violência, sim a conscientização de toda a população. Através dessa canção, desperta em seu coração, chama da revolução. Ele não, pela revolução, pela força em nossa voz. Estenda a mão pro seu irmão. Se liga então. Uma engrenagem nesses filhos, contra a negligência, contra esses milhos, dessa decadência. Um filho pela resistência, é mais fácil me ver batendo no gatilho do que bater com demência. Obama que filma, Osama, vilões para heróis terem fama, tudo encenação pra quem sofre o drama. Sangue que derrama, pele por cima da escama, mudam lei trocando reis no tabuleiro de drama. E sua vista nessa lida pessimista, mídia forte. Que transforma o MC em artista. Os ídolos da favela viraram capa de revista. Mas quem nasce pra cada casa e não vira mestre de pista. Sai da zona de conforto, mestre de cerimônia. Pra mim já tá morto quem aceita a Babilônia. É estrada de asfalto, não leva a Canaã. A cada erro do Planalto são 300 talibãs. Tem irmão, pelo pela revolução, pela força em nossa voz. Estenda a mão pro seu irmão, o refrão chega com nós. Irmão, prenda o carro, talvez não seja a melhor solução. Pra você conhecer, eu sou ladrão e já tô indo embora daqui. Irmão, talvez um dia a vida ensine que o dinheiro não pode comprar tudo nesse mundo, mas aquele que é honesto não precisa mentir. Não precisa mentir. Espaço local. Caminho certo, ao menos reconhecer que o passo é incorreto. E mais uma vez o mundo girou e não deixou nada à sua porta. A sua face apodrece frente ao espelho. Quando o dia amanhece, nasce um desespero. E mais uma vez o mundo girou e não deixou nada à sua porta. Eu vou te a todos os seus feitos, a dor existe, mas não dentro do seu peito. E mais uma vez o mundo girou, deixando um bilhete à sua porta. Nesse bilhete havia três subsentidos: hipocrisia, ganância e egoísmo. E mais uma vez o mundo girou, te definiu como idiota. O seu salário vai mal, sua saúde vai mal, sua cultura vai mal. O ar agora tem cor, e a água não mata mais, somente a sede. Eu vou te ver sofrer, morrer afogado em seus próprios erros. Eu vou te ver chorar, sem ter uma história pra espaço local.